4 horas e 33 minutos. ZYK 261, 1360 kHz, 5 kW. Rádio Alvorada AM, emissora da Fundação Cultural Alvorada de Comunicações, Rede Sul de Rádio, Marau, Rio Grande do Sul. Se tu queres qualidade, passa lá. Se queres economia, passa lá. Tu que és inteligente, passa lá, vem com a gente juntos economizar. Passa lá. Que moras na cidade, passa lá. Tu que moras no interior, passa lá. Qualidade, pouco preço, só existe um endereço. Supermercado, passa lá. A Clínica DataMed busca a cada dia ser a sua referência em atendimento, saúde e bem-estar para a sua vida. Clínica DataMed com Dr. Eric Xavier, especialista em otorrinolaringologia e cirurgia cervicofacial. Fonoaudióloga Shana Mesomi, com atendimento nas áreas de audiologia, próteses auditivas, voz, fala e motricidade orofacial. Avenida Barão do Rio Branco, esquina com o Iesta. Fone 334-1565. Marau, Passo Fundo, Carazinho e Juiz se orgulham de ter a Companhia da Vacina. Uma empresa que, acima de tudo, prima pelo carinho e pelo respeito de cada ser humano. Uma história de 14 anos construída com seriedade e profissionalismo. O que só pode resultar em muita confiança e credibilidade. Saúde em casa se faz com a Companhia da Vacina. Fone 33420959 ou pelo Disque Vacina 91239998. Você está sintonizado no canal do esporte. A partir de agora, quem comanda a programação é o Departamento Esportivo da Rádio Alvorada, na tua rádio. O mundo é uma bola e quem habita nele não vive sem esporte. Não resiste à tentação de passar por fantásticas aventuras. Adrenalina, limites a serem superados. Venha viajar com a gente no pensamento positivo da vitória, da superação e da conquista. Atenção, torcedor! Você vai viver grandes emoções com o melhor do nosso esporte. Prepare seu coração. A bola vai rolar. Vamos acompanhar todos os lances, os detalhes e a repercussão do futebol de nossa terra. Você não vai perder nada com a melhor cobertura esportiva da Rádio Alvorada. Você vai ouvir. Você vai vibrar com a narração de Márcio Fraza. 8 horas e 3 minutos, isso no horário brasileiro de verão. E você, gente que gosta da gente, é bom, é muito bom, é bom até demais ter você novamente em nossa companhia. Noite de sexta-feira, 27 de janeiro de 2017. A Alvorada de novo marca presença e um golaço no Campeonato Municipal de Futsal, a chamada Taça Verão, na sua terceira rodada. Nós estamos chegando com um timaço de patrocinadores para levar até você a emoção daquilo que representa o esporte no município de Marau. Para Centro de Pinturas Renner, Funerária Martelo, Quadrotec, Erva Mate Roso, Cimarau Academia, Trentos Investimentos Imobiliários, Casa das Redes, Agrícola Tibola, Joe's Lancherie, Restaurante, Retimara, Portal Escola de Profissionais, Clube Aquático AMDF 15 de novembro e JRD Manutenções. Em nome dos profissionais da equipe esportiva da Alvorada, com as reportagens de Sidney Antunes, na mesa de áudio, o plantão de estúdio de Júnior Guterres, os comentários de Júlio César Borella Borges, na gerência de Mauro Matesco, a direção do Frei Renor Pegoraro, e em nome do narrador e este amigo que vos fala, Márcio França, com um prazeraço de primeira, nós estamos pedindo volume e passagem no seu rádio, pois está começando pela Alvorada mais uma jornada esportiva. Música. Está na hora. O dia começa na sintonia da Rádio Alvorada. O seu despertador com música e informação. Programa Está na Hora. De segunda a sábado, às 5 da manhã. Alvorada, a tua rádio. Dolortec, que é um produto natural, anti-inflamatório, antirreumático, que atua diretamente nas dores do corpo, elimina dores na coluna, ossos e juntas, combatendo artrite, artrose e osteoporose. Dolortec atua na circulação do sangue, prevenindo cãibras, formigamento e inchaço nas pernas. Com apenas uma cápsula ao dia, você já sentirá alívio imediato. Dolortec, você encontra em todas as farmácias. A Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão está lançando mais um relatório social. O papel do rádio e da TV vai além da informação. Somente em 2015, 261 emissoras de todo o estado doaram mais de 124 milhões em mídia para ações sociais. Essa é a nossa missão, estar ao lado dos gaúchos em todos os momentos. A AGERT, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão.